em Uberlândia para uma semana intensa de troca de ideias e atualização mesmo, planejamento e organização do circuito Fora do Eixo. Bom, hoje a gente vai ter outros convidados também, né, que já são parceiros ou entusiastas e colaboradores mesmo dessa história toda. E teremos algumas mesas, né? E a gente então começa aqui no Liga os Pontos a falar sobre. A gente vai falar sobre cada uma das mesas. E hoje a gente tem como convidado aqui no Liga os Pontos o Daniel Teigl, que faz parte do Fórum Brasileiro de Economia Solidária e parceiro do circuito, já participou de outras ações como Observatório Fora do Eixo, mas ele vai estar presente no congresso também para participar da mesa número 1, né, que está intitulada Economia Criativa e Economia Solidária, Sustentabilidade Compartilhada das Produções Culturais na Contemporaneidade em Duas Perspectivas. Bom, tá na linha, Daniel? Vamos começar a trocar essa ideia, então. Eu acho que é legal começar contando um pouco da história, né, da sua relação com o Circuito Fora do Eixo mesmo, né? Tá. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo resgatar um pouco a história, né? Eu acho que o primeiro contato que a gente teve de estar sabendo aí do Circuito Fora do Eixo foi do pessoal lá de São Carlos, que andou se articulando com a Economia Solidária lá no município, fazendo algumas coisas juntas, né? No campo nosso da Economia Solidária já tinha um debate de que era necessário avançar sobre cultura livre e tudo mais, então encaixou como uma luva, né? Os primeiros contatos que a gente teve foram bem fortes, né? Com qualquer um que a gente tinha contato com o Circuito Fora do Eixo, a proposta do circuito de estar montando esquemas de cooperação entre os vários núcleos para poder fortalecer a construção de atividades, eventos, cenas e tudo mais, é muito a linha do que a gente tem na economia solidária quando a gente fala da organização em redes e cadeias solidárias. No caso, a gente fala na economia solidária de redes e cadeias de produção, comercialização e consumo. No caso de serviços, né, envolve intercooperação, seja na construção de rede, seja na construção de cadeias. A diferença entre rede e cadeias é que rede envolve você ir aproveitando o que o outro tem para poder ganhar escala ou ganhar força, enquanto que cadeia significa que são setores econômicos complementares, em que o que um oferece está usando como insumo ou matéria-prima o que outro empreendimento está fazendo, gerando circuitos em que o recurso fica contido, né? Circulando na rede, não se concentrando num ponto de acumulação capitalista. Então, desde o início já tinha uma identidade forte. E justamente uma fraqueza nossa é no campo da cultura. A gente tem falado muito pouco de cultura. A gente tem deliberações a respeito, tem reflexões a respeito, mas ainda precisa se juntar mais com quem está praticando. Então, foi um pouco nisso que surgiu a relação com o circuito. Legal que você participou um certo tempo, né, do Observatório Fora do Eixo. Um dos temas em debate na época era a questão do software livre, né? Que na verdade é uma questão, né, um ponto de discussão pertinente e contínuo aqui no Circuito Fora do Eixo. Eu acho que é legal você dar um toque também, né, da sua relação com o movimento, relação com tecnologias livres, movimentos sociais e perspectivas solidárias, né, de produção cultural. Não, beleza, ótimo. Então, em primeiro lugar, né, a gente, quando faz um debate sobre economia solidária, a gente está falando sobre estender ou ampliar o conceito de democracia para o âmbito econômico. E aí não tem como a gente poder ampliar essa democracia para o âmbito econômico sem falar em cooperação e liberdade. E é por daí que vem a ideia da cultura livre, do conhecimento livre. Então, ficou muito natural a economia solidária reforçar e fomentar os processos ligados a software livre, cultura livre, contra patentes e tudo mais. E o que tem para contribuir, que aí é a pergunta que você colocou, Jorge, o que tem para contribuir é porque muitas vezes, no âmbito do debate, tanto de cultura, quando se fala na cultura, sobre sustentabilidade na cultura, como também no âmbito de software livre, conhecimento livre, existe uma certa fragilidade com relação à questão política mais ampla. E eu acho que a economia solidária pode contribuir com isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, muitas vezes o pessoal fala de software livre colocando como grande vilão ou inimigo o software proprietário da Microsoft. Mas não associa que a Microsoft é a mesma coisa que a Coca-Cola, que é a mesma coisa que Bunge, Nestlé e outras grandes empresas que estão dominando o mercado, estão hegemonizando o mercado e estão criando um tipo de cultura de consumo massificada. A mesma coisa na cultura. Às vezes, quando a gente fala de economia da cultura, economia criativa, que vai ser um debate muito interessante que a gente vai ter durante o encontro, fica uma coisa muito mais restrita com o aspecto da criatividade, como você conseguir viver disso. Tudo bem, é importante, é fundamental, que é o debate da sustentabilidade, mas esquece que tem uma coisa mais ampla que está acontecendo. Não é só EMI, a grande gravadora, que são os inimigos. É todo um sistema que organiza o consumo de uma maneira massificada e que dá uma relação das pessoas de satisfação, de realização pessoal a partir de um consumo alienado. Então eu acredito que talvez, não sei, né? Vamos ver, vou estar lá também muito aprendendo, né? Mas eu acho que uma contribuição que a gente pode ter mútua nesse processo de aproximação é que a economia solidária pode dar uma carga talvez mais política para um casamento entre o econômico e político dentro de uma outra sociedade que a gente quer construir. Outra sociedade. Não é a mesma com alguns melindres ou com algumas alterações. É outra, baseada na cooperação, na diversidade, na organização em rede e tudo mais. Então, e por outro lado, eu acho que nós da sociedade temos muito a aprender com vocês, dessa coisa de saber trabalhar em rede, de chegar e montar um esquema, montar um coletivo, e nesse coletivo você tem uma colaboração de maneira super horizontalizada, com várias vertentes, dialogando umas com as outras. Eu acho que nós temos muito que aprender também sobre essa coisa de trabalho em rede. Bom, legal. A mesa que você vai participar, Daniel, no Congresso Fora do Eixo, é chamada Economia Criativa e Economia Solidária, Sustentabilidade Compartilhada das Produções Culturais na Contemporaneidade em Duas Perspectivas. Queria que você falasse um pouco o que você acha interessante aí de contaminar o circuito e o quanto que você também acha que vai aprender com essa história toda, a relação com a economia criativa, né, que para muitos tem algumas semelhanças, para outros tem muitas divergências, tá? Eu queria que você começasse a adiantar um pouco da discussão que vai estar acontecendo lá em Uberlândia. Tá. Então, jovem, eu entrar no mérito da questão é que nem contar o final de filme. Quem estiver interessado, esteja presente lá na mesa, que a gente faz um diálogo. Mas, sem brincar, agora falando sério, na verdade, cara, eu estou querendo também aprender sobre isso. Eu quero ouvir. Eu preciso ser bem sincero contigo que na economia solidária, no movimento de economia solidária, esse termo economia criativa é completamente desconhecido. E quando ouve-se falar sobre isso, há uma resistência muito grande, porque parece ser associada à lógica autoral de patente ou associada à lógica de responsabilidade empresarial. Mas não adianta eu vir com preconceito também. Eu estou falando só de uma coisa como se associa normalmente. Então, eu tenho uma tarefa também, estando aí, de conseguir estar muito aberto para estar ouvindo um pouco desse ambiente aí, para entender do que se trata e o que tem de interessante, o que tem de rico e o que tem de ameaças, né? Porque tanto para a economia criativa, como a economia solidária, como outros nomes que a gente possa criar, existem sempre armadilhas. E a gente tem que saber lidar com essas armadilhas para a gente não ser muito inocente, entendeu? A gente também não pode ser tão ingênuo, porque, não sei, cara, nós já vivemos muitas gerações e a gente tem que estar aprendendo com a história. E a gente não pode estar bobeando, achando que um termo forte ou bonito resolve tudo. A gente tem que pensar nas práticas e no que isso implica de maneira local, de como a gente consegue sobreviver disso, mas também de maneira sistêmica, de como que isso está contribuindo ou não para a gente poder construir uma sociedade que esteja baseado na liberdade, na democracia, na diversidade, no diálogo, nas relações abertas e não na concentração de poder. Legal. Você podia falar também um pouco mais sobre o Fórum Brasileiro de Economia Solidária mesmo, né? Como é que ele funciona, que perspectivas que ele tem, qual é o envolvimento mesmo também com todo o circuito fora do eixo do fórum e, não sei, outras interfaces possíveis, outras relações de colaboração possível dentro desse universo que eu sei que em muitos momentos tem muitos diálogos e que dá para aprofundar sempre, né? Na verdade, essa é a intenção de todo esse trabalho nosso. Certo. Então, o que é o Fórum Brasileiro de Economia Solidária? Ele é nossa frase curta, grossa, para tentar descrever o que a gente é, a gente se diz um instrumento do movimento de economia solidária, atuando em duas frentes. Uma frente que é de estar representando o conjunto dos atores no Brasil que fazem a economia solidária, para a gente poder construir políticas públicas, tanto nível local como nível nacional. Essa é uma frente. E a outra frente é contribuindo para fortalecer a economia solidária lá na ponta, lá na base, que é onde estão os fóruns microrregionais, fóruns municipais, fóruns estaduais. A gente tem três, digamos, segmentos que a gente costuma dizer, né? Um deles é o segmento dos trabalhadores e trabalhadoras de empreendimentos de economia solidária. O que significa isso? São iniciativas econômicas no setor de produção, de serviços, de finanças, de cultura, de consumo, que atuam com base na autogestão, na relação em rede, no debate para um desenvolvimento sustentável, solidário, diverso e local. Esse é o primeiro segmento. O segundo segmento são as entidades de assessoria e fomento. São o quê? São igrejas, sindicatos, universidades, ONGs, que dão apoio, que estão fomentando, de alguma maneira, a economia solidária em processos formativos, de organização, mobilização e tal. E uma terceira dimensão, um terceiro segmento, que são gestores públicos locais, organizados em rede, ou seja, pessoas que são militantes e que são apaixonadas pela economia solidária, que estão com cargos de governo, em governos municipais e estaduais, e que se articulam em redes. No caso, a gente tem hoje uma rede brasileira de gestores. Esses três segmentos compõem a base do que é o Fórum Brasileiro de Economia Solidária. E a gente se organiza através de fóruns locais de economia solidária. Ou seja, em cada fórum local, a gente tem esses três segmentos, em alguns casos mais fortes um, em outros casos mais fortes outros e tudo mais. Então, o fórum tem esse desenho e essa missão nessas duas frentes. E nesse tempo aí, desde que o fórum foi criado, nas plenárias que a gente fez, primeira, segunda e terceira plenárias nacionais de economia solidária até 2003, 2002, 2003, a gente foi construindo um acúmulo de bandeiras para o fortalecimento da economia solidária, que é basicamente partindo do pressuposto de que qualquer cidadão ou cidadã brasileiro tem que ter direito a poder se organizar o seu trabalho de maneira associada. Esse direito tem que ser garantido através de acesso a crédito, finanças, acesso ao mercado, acesso à formação, conhecimento, tecnologia e marco jurídico adequado. Então, esses são os quatro grandes eixos que a gente tem. E nesses eixos aí tem um conjunto de bandeiras que a gente desenvolve, que eu não vou poder falar agora aqui, porque senão ficaria muito longa a entrevista, mas nós temos várias bandeiras no campo aí desses quatro eixos, né? No marco legal, do acesso ao mercado, na comercialização solidária, que a gente chama, o acesso à formação, conhecimento, que a gente chama de formação e assessoria técnica para a economia solidária, e no acesso a finanças, que a gente chama de finanças solidárias, com seus mecanismos de uso de moedas sociais, bancos comunitários, fundos rotativos, cooperativas de crédito e outros mecanismos que a gente tem tentado tratar. Aliás, só para finalizar, tem uma outra ponte que se faz muito legal, que é o fato do Circuito Fora do Eixo estar desenvolvendo aí várias moedas próprias, né, para poder garantir que os processos de cooperação, de colaboração entre os artistas, cenografistas e outros das cenas culturais, aí, os coletivos, possam estar se remunerando sem ter que passar pelo sistema financeiro tradicional, o que dá uma qualidade muito grande, porque faz o recurso circular como sangue nas veias, né? Que dá uma arejada um pouco na cabeça e dá boas ideias. Então, o Circuito Fora do Eixo, eu acho que está num caminho bem interessante. Bom, a gente vai começar a finalizar, na verdade, a participação, agradecer, né, antes de tudo. Eu acho que é legal dar só mais uma palhinha, onde que o pessoal encontra tudo isso e, sei lá, uma mensagem final aí para a gente começar a se despedir mesmo e instigar as pessoas a estarem presentes, né, no debate presencial que acontece durante o Congresso Fora do Eixo lá em Uberlândia. Com certeza, não, realmente eu acho que esse congresso é bem importante e eu estou indo numa postura muito também de aprender, de conhecer mais, porque eu acho que a gente também na economia solidária tem muito que aprender e espero que daqui a pouco tempo a gente não esteja falando como duas coisas diferentes, né, economia solidária e Circuito Fora do Eixo, a gente possa dizer que isso aí é tudo parte de um grande movimento que a gente está construindo em vários setores econômicos, né. Bem, você tinha pedido aí de links aí, de acesso e tal. O primeiro, óbvio, né, o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, tem um acervo gigantesco aí de artigos em vários temas, tem o Farejador da Economia Solidária, que permite você achar produtos e serviços da Economia Solidária em todo o Brasil. É F de Fórum, B de Brasileiro, E de Economia, S de Solidária, fbes.org.br. Então esse aí é um site, eu acho que vale a pena conferir. O segundo é uma rede social que a gente construiu com inteligência econômica, que é o cirandas.net, e que deu origem também no diálogo, que é outro ponto aí que eu acabei esquecendo de falar na nossa relação com o Circuito Fora do Eixo, que deu origem de uma maneira ou de outra, né, o cirandas.net, a um processo de aproximação e foi escolhido pelo Circuito Fora do Eixo como sua rede social, que é então outro conselho que eu dou para todos vocês ouvintes aí. É a rede social do Circuito Fora do Eixo, que é o foradoeixo.org.br. E eu, de brincadeira hoje, enquanto eu esperava a entrevista começar, apenas de maneira provocativa, amigavelmente provocativa, eu criei uma comunidade dentro do foradoeixo.org.br, agorinha, chamada Economia Solidária. Então, quem quiser entrar, a gente pode começar aí discutindo aí as relações entre cultura, economia solidária e entre o Circuito Fora do Eixo e o Fórum Brasileiro de Economia Solidária, juntando forças aí no movimento amplo de transformação aí da sociedade. É foradoeixo.org.br/ecosol, uma abreviação de economia solidária, ecosol, S-O-S-O-L. Muito obrigado então, Daniel Teigl, a gente se encontra lá em Uberlândia. Espero, o papo foi muito bom, espero que seja ainda mais profundo e mais gente participe, né, dessa discussão lá em Uberlândia. Bom, antes de chamar o próximo bloco, vamos rolar um som aqui então, já no clima do terceiro Congresso Fora do Eixo, a gente vai escutar a Mini Box Lunar com a música Amarelace. Daqui a pouquinho a gente volta. Ligue os pontos. Yeah. Terceiro Congresso Fora do Eixo. Depois de 6 etapas regionais, agora é a vez do encontro nacional da maior rede de cultura colaborativa do país. Entre os dias 11 e 16 de outubro, coletivos fora do eixo de todo o Brasil e representantes latino-americanos se encontrarão em Uberlândia para debater os rumos da cultura nesta virada de década. As inscrições estão abertas até o dia 25 de setembro. Mais informações no site foradoeixo.org.br/congresso. Terceiro Congresso Fora do Eixo. Este programa foi contemplado pela Seleção Pública de Debates Presenciais no programa Cultura e Pensamento 2009-2010. E aí galera, aqui é o Thiago Salgado do 4 Instrumental e nós também estamos na Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectado em mídia livre. Terceiro Congresso Fora do Eixo. Depois de 6 etapas regionais, agora é a vez do encontro nacional da maior rede de cultura colaborativa do país. Entre os dias 11 e 16 de outubro, coletivos fora do eixo de todo o Brasil e representantes latino-americanos se encontrarão em Uberlândia para debater os rumos da cultura nesta virada de década. As inscrições estão abertas até o dia 25 de setembro. Mais informações no site foradoeixo.org.br/congresso. Terceiro Congresso Fora do Eixo. Este programa foi contemplado pela Seleção Pública de Debates Presenciais no programa Cultura e Pensamento 2009-2010. Ligue os pontos. É isso aí, programa Ligue os Pontos. A gente acabou de escutar a Mini Box Lunar com a música Amarelace. Essa que é uma banda lá do coletivo Palafita, que fica em Macapá, Amapá. E então, coroando nesse bloco do Congresso Fora do Eixo, que a gente teve uma entrevista com o Daniel Teigl, pré-aquecendo para a mesa que acontece lá no Congresso Nacional Fora do Eixo, a partir do dia 11 de outubro, em Uberlândia, Minas Gerais. Bom, a gente já teve, então, essa pauta do Congresso. O primeiro bloco foi sobre o PECULT. Agora vamos entrar numa parte mais musical do programa, debatendo sobre lançamentos, sobre novos métodos de organização, de produção, criação artística e, na verdade, expandindo sempre, né, buscando trazer o máximo de experiências possíveis aqui para a gente colocar no programa. E conforme a gente tinha anunciado no início do programa, então a gente faz um bloco sobre o Emicídio, né, que é a nova mixtape do Emicida. Um rapper paulistano que já participou de alguns festivais e está, na verdade, numa sintonia cada vez mais intensa com o circuito Fora do Eixo. E tanto que a mixtape nova dele, né, chamada Emicídio, foi lançada em parceria com a Fora do Eixo Discos. Então ela está em distribuição por todos os pontos Fora do Eixo. Todos os pontos vão receber, ou já receberam, né, uma cópia da mixtape. E é legal essa distribuição capilarizada mesmo em rede, assim, buscando novos horizontes, e tanto na perspectiva de alcance de público, quanto de propagação de música boa e da diversidade da nova música brasileira. Essa troca de ideia aconteceu lá na sede do Laboratório Fantasma, na Zona Norte de São Paulo. É interessante que eles funcionam como um coletivo, né? como um empreendimento de economia solidária misturado com uma firma, uma base de produção mesmo. E quando a gente chegou lá, a galera estava totalmente focada na produção, no lançamento da mixtape, finalizando a arte e tudo mais. E você confere também, dá para conferir outros materiais sobre a mixtape aí na rede social foradoeixo.org.br, que tem bastante coisa já publicada, né, desse lançamento. Então vamos escutar essa troca de ideia aí, daqui a pouco a gente volta para trocar. Vamos escutar essa troca de ideia, então, refletir um pouco mais sobre Emicídio. Ligue os pontos. Rola uma identificação em que a gente precisa sincronizar as forças para poder alcançar uma coisa maior, tá ligado? Conseguir levar o propósito que isso é o Neo. Tipo, fazer um lance mesmo da ideia inicial, né? Tipo, levar a música para as pessoas, tipo, chamar as pessoas, tá ligado? só isso. É só... A gente não tem muito mais. É muito simples, tá ligado? Se você for ver, a função é muito simples. Só que eu acho que realmente a gente perde muito tempo expondo os bastidores, assim, tipo, ah, mano, precisa de pessoas que façam produção, porque por outro lado também isso é útil pra caralho. Porque, tipo, quando a gente, por nunca se ter trabalhado a ideia de, tipo, por exemplo, sei lá, eu tenho uma visão, tipo, nos Estados Unidos, a parada do empreendedorismo é sempre mais forte, tá ligado? Então, tipo, o cara tem uma banda, assim, ele já, tipo, já tem um cara que é mais ratão, assim, que o cara já se liga e quer empresariar os moleques e já vai correr pra ganhar dinheiro ali, né? Tipo, aqui eu já acho que é mais devagar, tá ligado? Aqui todo mundo quer ter uma banda, tá ligado? Mas ninguém encara a estrada, né? É, então, e aí, tipo, por isso a gente acaba perdendo... Perdendo umas cabeças que trabalham por trás da música, sabe? E aí, é o ponto em que essas duas paradas que eu te falei bate de frente, tá ligado? Porque, tipo, é foda a gente ficar se explicando, mas também se a gente não trazer algum debate à tona, tipo, a gente não faz nascer essas pessoas. Exato. Que fazem a coisa andar. Exato. Porque tem uma galera que toca e não vai ser o Jimi Hendrix, tá ligado? Não vai ser o melhor, porque, tipo, mano, seu bagulho não é tocar guitarra, é um hobby. Se você levar isso como um hobby, é maneiro, mas, tipo, nem todo mundo vai ter a melhor banda dos últimos 10 anos, tá ligado? Acho que é. Mas, também dá pra imaginar, assim, que você também já tem essa discussão toda acumulada nesse campo. Dá pra pensar assim, que a continuidade disso é que esse objetivo não da música chegar, que já chegou, beleza, chegando pra mais gente. Mas e um passo dois na história seria o desenvolvimento da. É, aí você pensa, tipo, puta, eu preciso levar isso pra mais gente. Porque tem um ponto, tem um lugar comum assim até onde uma música boa vai sozinha. Tipo, pô, ainda mais hoje, né? Tipo, ah, não é que eu vi na internet, manda o link do MySpace pra um, vai quando vê, putz, você tá fazendo um show pra 300, 500, vê pessoas, tá ligado? Puta, maneiro. E a música boa chega sozinha. A música boa consegue chegar sozinha e encher uma casa com 1000 pessoas, tá ligado? Com a música boa e de uma banda séria, que trabalha, que já precisa trabalhar sério pra, tipo, fazer essa música boa correr. Mas a treta é que chega alguns momentos que, tipo, mano, você não alimentar isso aí, vai precisar de você ter um custo muito maior, tá ligado? Tipo, cara, o Brasil é muito grande, né? Mas eu sei, tipo, e a gente se limitar, tipo, ao Sudeste, é ridículo, né? Tipo, eu vejo isso há muito tempo, assim, tá ligado? Tipo, eu sempre parti de uma ideia de que, tipo, mano, tem 180 milhões de habitantes, tá ligado? 5 mil CDs. 10 mil CDs. Tipo, os gringos vendem, tipo, 2 milhões, 3 milhões, sai estourando champanhe, tá ligado? Tem 180 milhões de pessoas aqui, tipo, mano, falta chegar muita coisa pra muita gente. Tem muito mais gente fora dos computadores, né? E aí, são esses os problemas que a gente tem que solucionar, porque... Cara, no Sudeste a coisa anda sozinha, tá ligado? No Sul também. Tá, se a gente parar aqui e não fazer nada, tipo, mano, amanhã liga um cara pra fechar um show aqui em São Paulo, no interior, tipo, no Paraná, em Santa Catarina, a coisa rola, porque já tem uma coisa meio pré-estabelecida pra quem vai, já tem uma influência e demora mais pra chegar. E é aí que a gente tem que separar as forças pra, tipo, fazer um bagulho de chegada lá. E esse é o grande desafio. Ter a música, criar a estrutura pra, tipo, o público conhecer essa música da melhor forma. Esse, eu acho que esse que é o nosso desafio, mano. É nossa missão. Nossa missão é, tipo, criar essa ponte mesmo, tipo, da música boa com as pessoas que querem ouvir música, tá ligado? É uma verdade absoluta, assim, de que, tipo, as pessoas estão afim de ouvir música e saturada do que tem aí. Não pra falar que, tipo, esse é bom e esse é ruim, tá ligado? Mas, tipo, mano, é cansativo, tá ligado? Eu conheço pouquíssimas pessoas que ouvem raio, tá ligado? Porque o bagulho satura, mano. Tipo, as próprias pessoas que ouvem rádio estão ligadas. Tipo, elas falam, tipo, puta, só toca as memórias, tá ligado? E é foda você escutar rádio por falta de opção. É que tá sobrando opção. É, tá sobrando opção, tá ligado? Tipo, nunca se produziu tanta música. Tá ligado? Nunca se teve tantas bandas, tantos artistas. Tem bastante coisa ruim também, mano. mais coisa ruim tem coisa boa, mas tem coisa boa pra caralho, tá ligado? Tipo, mas é como qualquer outro meio, qualquer outra coisa que cresça, tá ligado? Tipo, mano, tem muita banda boa, tem muito grupo, né? Tem muita coisa boa sendo feita, tá ligado? Só que tem várias coisas que precisam ser, tipo, tem uns caras que é uns puta músico, mas é malucão pra caralho. Tá ligado? E trampa no bagulho, tá ligado? Não consegue visualizar o bagulho, tipo, como um trampo. Eu conheço gente pra caralho, que é foda, mano. Porque eu falo, tipo, mano. É só trampar, mano. Tipo, quando você é, pô, você é bom pra caralho, o bagulho as portas se abrem, tá ligado? Quando você tem uma música boa. Depois você tem que trampar pra caralho. Tem que trampar igual todo mundo trampa, tá ligado? Mas, mano, eu vejo muita gente assim que é foda pra caralho e fica tipo, meu, porra, mano. Meu, velho. E tem um outro lado também que eu acho muito louco, que é tipo, os caras que fazem música ruim, trampa pra caralho, tá ligado? Meu, tem uma banda de um grupo de pagode que o bagulho é ruim, mano. O bagulho é ruim mesmo, tá ligado? Tipo, a parada não vira, tá ligado, mano? E ele, tipo, só que ele toca pra caralho, mano. Começa a ficar bom. Mano, ele faz interior pra caralho. Tem uns contatos, ele fala pra mim assim, mano, tô fechando um esquema com 20 rádio aí na tal cidade aí, com tal estado, que o bagulho tá indo. E os caras que é bom pra caralho, em vez de, tipo, sair correndo atrás do mesmo jeito, os caras tão, tipo, assim, música boa, não tem espaço mais, tá ligado? Tipo, aí, porra, mano, tudo que os caras precisam pra fazer isso aí é que quem faz música boa se põe nesse lugar que, tipo, ah, mas é vítima da música ruim. Não tá dá mais, né? Aí, fudeu, tá ligado? Tipo, os caras já chegam meio desistindo, mano. Aham. Tá ligado? É foda. E a gente várias vezes se pega na posição também enquanto plataforma da coisa, tá ligado? De que assim, aí ainda tem que ouvir a crítica assim, de pô, é só a música ruim que tá rodando, tá ligado? Aí fudeu, né? Aí você vira panela, tá ligado? Você vira uma puta, mano, e tipo, é muito difícil, mano. Você se põe pra pensar assim, você fica tipo em vários dilemas. Assim, eu me afastei de bastante coisa por causa disso, tá ligado? Mano? Porque, pô, eu tenho 25 anos, eu já ouvi merda pra caralho, tá ligado? Eu tô tipo trampando demais, tá ligado? Eu não tenho tempo, tá ligado? Então, mano, não dá pra eu ficar, tipo, explicando as coisas, mano. Por isso que eu tô, tipo, injuriado com esse bagulho de explicação, tá ligado? Eu fico, tipo, mano, não, mano. Foda-se, quem tem que entender vai entender, e quem não tem que entender, mano, não vai entender, tá ligado? Uhum. Não adianta nós parar e, tipo, falar, mano, nós tá fazendo isso aqui porque a gente vai alcançar mais gente e vai ser melhor pra todo mundo, tá ligado? A gente vai mostrar que tem isso aqui, mas tem isso, isso e isso também. Tá ligado? Só que não é essa parada. Tem gente que simplesmente não quer entender e que tá ali pra arrumar confusão, tá ligado? Então nós temos que também compreender que essas pessoas existem, mano. Tem que tocar o foda-se pra elas e fazer nosso bagulho. Uhum. Tá ligado? Eu tô. Por isso que eu tô injuriado de explicar o bagulho, tá ligado? De som mesmo ninguém tá falando. E de som mesmo ninguém fala. Principalmente no rap, as pessoas já tá, tipo, condicionada a, tipo, reclamar de um bagulho mesmo e acabou, mas, tipo, não mudou, mano. Só se olhar, tipo, os tempos são outros, tá ligado? O Bill tá lá. Tipo, é, o Bill tá lá, tá ligado? Tem uma parte de coisa acontecendo, uhum. Tá ligado? Tipo, é só olhar, tá ligado? É muito fácil, tipo, você entender o que tá acontecendo. Eu vejo muito isso aí, vejo muito, a molecada tá muito depressivo assim, tá ligado? Fica tristão com esse bagulho do rap. Os moleques tá pra baixo, tá ligado? Tá numa de tipo, bagulho não muda, música ruim vende pra caralho, tá ligado? Ainda tem uma ideia meio esquisita porque tem uns caras que acham que o funk roubou o espaço que era do rap, tá ligado? Só que tipo, mano, o funk não roubou o espaço que era do rap, tá ligado? Aí tipo, porra, mano, o rap ficou tipo 10 anos falando o mesmo bagulho, tá ligado? Aí tipo, as pessoas foram buscar outra opção, claro. Tá ligado? Então, cara, eu acho que tá todo mundo, mano, a gente precisa sincronizar o máximo de coisa possível. Exato. A gente precisa sincronizar o máximo de energia possível, de energia boa, de pessoa que quer trabalhar. Porque, mano, pra gente conseguir realmente fazer a coisa se tornar popular, ah, tá ligado? O rap tá numa fase muito louca, mano. Tipo, embora tenha várias coisas, várias crises existenciais na cabeça de várias pessoas, continua ou não fazendo música, puta, e agora, o que, que vai ser do rap, tá ligado? Por outro lado, a gente vive lá o momento mais criativo do rap, tá ligado? Tipo... É o melhor momento pra se criar, né? É o melhor momento, mano. Tipo, você vê tipo, vários grupos bons, várias pessoas agora começam a produzir com uma visão de música brasileira, tá ligado, mano? Tipo, não tá recriando a música daqui a partir do que existe lá fora, tá ligado, mano? Tipo, só que pegou, tipo, uma ideia principal, tá ligado? E tá aí, trouxe pra cá agora, tá fazendo um bagulho. Estilo que, sei lá, que Nação Zumbi fez com moto, tá ligado? Misturou com o que os caras fizeram. Hoje eu voltei a ser, tipo, o que eu era, sei lá, mano, 15 anos atrás, tá ligado? Eu consigo ouvir música, tipo, se o Cine fizer uma música muito louca, eu vou conseguir reconhecer que o Cine fez uma música muito louca. E eu tava viciado num bagulho de tipo, puta, se vir de tal lado não vai ser bom, tá ligado? Ah, isso não é maneiro. Porque aí nós vira o bagulho que nós tá combatendo. Sim. Que é tipo fechar as portas, tipo, não, não vou ouvir mais nada, tá ligado? Tipo, não quero saber de mais nada, porque, mano, o certo é isso aqui que nós estamos fazendo. Uhum. Isso é uma coisa muito delicada. A grande maioria, tipo, a gente consegue compreender isso. Sim. Mas a grande maioria das pessoas que estão do nosso lado não compreende isso. E a linha entre isso e ficar injuriado também é celular. É sensível. Total. Você reafirmar também uma fita. Aí depois você tá bem resolvido dentro disso. É, então tem esse momento também que é o momento do tipo. Que você não quer outra parada. Tipo, mulher, é essa aqui mesmo. Todo mundo passa por esse momento de tipo. É, sei lá, mano. Legião Urbana é mó bosta, tá ligado? Tipo, essa porra aí tá copiando um monte de coisa. Essas ideias aí tá tudo furado. O bagulho é mó deprê. Aí depois você, tipo, chega num momento que, tipo, mano. Como, tipo, o que que isso acrescenta na parada que você faz? Você, tipo, enalteceu o que você não gosta. Porque hoje em dia, você pensando assim, até nesses bagulhos de nessas ideias loucas assim de mercado, assim, tá ligado? Porque eu tenho uma doideira, assim, eu fico lendo umas revistas tipo Carta Capital, Exame, tá ligado? Essas paradas. Você vê que as empresas grandonas elas se fundem, tá ligado? Tipo, a Coca-Cola fazer um bagulho com a Avon. Tipo, mano, o que, que tem a ver Coca-Cola e a Avon? Tem a ver porra nenhuma, mano. Tá ligado? Tipo, mano, você não tem uma Coca-Cola na hora do almoço e um creme, tá ligado? Do lado do bife, tá ligado, mano? Mas os caras se unem porque o bagulho tá doido, mano. E aí, tipo, nós que é pequeno vai ficar separado, tá ligado? Tipo, nós que, tipo, não dá. Então, vendo esses bagulhos, eu penso que, mano, o que vai fazer a gente andar daqui pra frente é a gente conseguir construir um público híbrido, mano. É o cara escutar Macaco Bong, Racionais, Vanderbilt e Neném Emicida. Tá ligado? O cara que, tipo, mano, ele não é tipo, como eu posso dizer, ele não é tipo um aficionado por um gênero. Tipo, ah, eu só escuto rap, tá ligado? Tipo, não, esses malucos é da hora a gente ter também. Tipo, sempre vão ter tipo, essas minorias, tá ligado? Os caras que tipo fã de Raul Seixas, tá ligado? Os caras que não escutam outro bagulho, mano. Se os caras tipo, ouvem qualquer outro bagulho, ah, não, mas tinha tal música do Raul que já falava isso. Então, todas as músicas que o Raul já falou. Eu conheço vários caras assim, mano. Vários caras que, tipo, fechou as portas em 1992, mano. Tipo, não vou mais escutar nada, tá ligado? Daqui pra frente. E eu acredito muito nisso, tá ligado? Tipo, pô, eu tento construir isso, tá ligado? Por isso que eu faço uns bagulho, tipo, os caras me ligam pra ir no Samba da Vela, eu vou fazer um freestyle lá, tá ligado? Me liga pra ir no Artistrio, lá no Estúdio ST, fazendo um bagulho com jazz, manter-se, eu vou, porque um que eu aprendo, eu tô em um bagulho que não é o lugar comum que eu trampo, tá ligado? Que não é o rap, tá ligado? Então, tipo, eu consigo evoluir ali, porque eu tenho um desafio, tá ligado? E eu gosto dessa parada, eu brincava em casa, rimar em outras batidas, tá ligado? Outros tipos de batida. E por outro lado, tipo, mano, eu vou lá e conheço outras pessoas me conhecem, tá ligado? E tipo, que é uma parada da hora você tá no meio disso aí. Sim. Isso aqui tem consumido todas as minhas energias. Eu tô tipo, mano, eu chego aqui 8 ou 9 da manhã, mano. Tá ligado? Eu saio, sei lá que hora, às vezes eu não saio. Mas os produtos foram aqui também? Música. É. Foi Desarmaram não as gravações. As vozes também. As vozes foi em outro lugar, mas o instrumental foi tudo aqui. Só uma coisa ou outra de guitarra, assim. Os caras queriam me telefonar, assim, os alunos me frescurem pra tocar, os caras, precisa de um estúdio, tal tipo de microfone. Aí a gente foi gravar em outro estúdio. E as bases aqui, as imagens. Os beats foi tudo aqui, tá ligado? Foi da hora fazer isso aí, tipo, ter um lugar e, tipo, foi a primeira coisa que a gente fez aqui, né, mano? Tipo, batizar o lugar, tipo, com essa mixtape, assim. Tipo, a gente catou, assim, onde eu aqui tinha bastante ideia meio já encaminhada, os caras começaram a produzir umas batidas, eu vim e escutava, pô, isso aí encaixa tal coisa, fomos fazendo. E aí eu corria lá, gravava, enquanto eu gravava lá, os caras estavam fazendo outra aqui, chegava, só trocava as batidas pra lá de novo, gravava outra. Mas é tipo isso aí, chegou um momento que tinha esse. Tinha essa necessidade mesmo de virar firme. É o que eu tava falando, tipo, que eu me considero bem pé no chão, assim, tá ligado? Fica feliz de gravar uma música. Fico. Acho do caralho, assim, tipo, ir lá fazer o Jô Soares, tá ligado? Agora eu tô louco. Experiência, né? O gordinho ali. Tá ligado? Pô, mano, o gordinho tá quantos anos aí fazendo os bagulho? Tipo, pô, você vê ele naqueles filmes dos anos 70, 80, sei lá, mano. Você tá ali com o cara, mano, que é tipo, o cara viveu 80% da história da TV brasileira, mano. Tá ligado? Acho do caralho isso aí, mano. Uhum. E tô ali, tô feliz pra caralho, mas tipo, também não vou sair de lá e tipo, agora pra ver eu sou a mais. Tipo, mano, o bagulho é muito ridículo. Continua tudo igual depois também. Então, por exemplo, tipo, nós foi lá e depois eu tinha que pegar dinheiro emprestado. Tem um poder de alcance muito grande, tá ligado? O que a gente tem na mão é muito forte. Uhum, com a diversidade. Né? A diversidade é o que vai, tipo, fazer a gente. Eu fazendo rap não vou muito longe só. E falando só com as pessoas do rap. Tá ligado? E se a gente acredita no que a gente fala, a gente tem que falar pra quem não concorda com a gente também. Tá ligado? Tipo, se eu ficar aqui falando pra você, tipo. Não, é isso. E você pensar a mesma coisa que você vai falar. Pode você crer. Só vai esperar acabar e falar, pode crer, tá. Tem que levar o bagulho mesmo pras cabeças, pro debate. E o que for, vai ser. Sim. Tá ligado? Acho que é isso, acho que é esse nosso papel, mano, tá na construção da parada, mano. Fazer as tiazinhas escutar música, tá ligado? Sim. As tiazinhas de. Você vai missão. Tá ligado? 50 anos escutar banda nova. Tá ligado? Escutar as bandas novas porque elas gostam da banda nova. Não porque estão forçando a banda nova. Tipo, essa, não porque estão dizendo pra ela que essa é a banda que todo mundo escuta. Não porque ela, tipo, se sente bem escutando aquela banda. Ah, então aí você consegue fazer as pessoas pensar mesmo nesse bagulho da diferença. Não de uma forma de tipo. Por um do lado do outro falar, você é assim, você é assim, mas vocês têm que ser amiguinho. O bagulho não rola, tá ligado? Tem que ser dessa forma espontânea mesmo, as pessoas se esbarrar nos lugares, tá ligado? E tipo, falar, puta, mano, esses caras aí, mó esquisitão, os caras estão aqui no mesmo bagulho que eu, tá ligado? Pô, esses caras trocam uma ideia ali, vê que o cara entende de uma parte de bagulho, tá ligado? E aí, puta, misturou tudo e já era, tá ligado? Aí a gente caminha pra ser uma coisa só, que é o que a gente tem que ser. Tapando os buracos. Tapando os buracos. É. Voltamos a tapando os buracos, tá ligado? Porque, tipo, mano, se. Pô, é o que a gente tem, tá ligado? Tem muita coisa pra se consertar, tá ligado? É que eu tenho essa porra, essa filosofia de, tipo, mano, eu comecei a ouvir rap, entender música, tipo, ouvindo Racionais, mano. Tá ligado? Então, pra mim, tipo, eu gostaria. Às vezes eu gostaria de, tipo. Fazer música, tipo, puramente pelo ato de se fazer música. Ah, mano, eu gostei dessa luminária, eu vou fazer um som dessa luminária, tá ligado? Tipo, puta, maneiro, respeito quem sabe fazer isso bem. Mas, tipo, pra mim a música tem que ter um propósito, tá ligado? Pra mim, tipo, mano, eu posso falar do que eu quiser. E essas barreiras eu já derrubei, tá ligado? Eu posso falar do bagulho que eu quiser dentro da minha música. Mas eu preciso querer que as pessoas façam alguma coisa depois que elas ouvirem, nem que seja se sentir besta. Ligue os pontos.

no final de 2002. E no princípio, claro, eu tinha já um programa de rádio, eu comecei a trabalhar com um selo, com um trabalho discográfico tradicional. Lançar um disco, fazer a promoção. E quando eu comecei trabalhando com isso, me di conta que não alcançava, que o trabalho tinha que ir mais além disso, que a gente estava forçado a trabalhar outro tipo de coisa, fazer shows, fazer intercâmbio, porque já no princípio da década você já via que as coisas estavam mudando. Quando comecei com o selo, ainda tinha a ilusão que um negócio discográfico todavía poderia andar. Mas, francamente, passou pouco tempo que já. Que disco físico morreu, né? Isso todo mundo já sabe, fala e tal. E foi muito naturalmente como saiu o negócio de intercâmbio, de trabalhar em rede. Foi uma. A gente não pensou a trabalhar com isso. Senão foi naturalmente um desprendimento do trabalho do centro. Bom, a gente já teve uma oportunidade de conversar mais aprofundadamente com outros coletivos de Buenos Aires, como o Buenos Aires Experimental, o pessoal do Movimento Submarino, do Sintomática, e é legal assim, essa aproximação que a gente vai compondo com diferentes visões, né, um mosaico do que é a cena dessa cidade, mega cidade, né, que é Buenos Aires, que tem muita coisa acontecendo o tempo todo e tal, deixando mais perto mesmo todo esse contexto da cena musical. Eu queria que você trouxesse um pouco também as suas impressões sobre isso tudo. Bom, aqui a cena da Porteña tem uma coisa particular, que é a tragédia do 2004, que acho que talvez não todo mundo sabe, mas no final de 2004, uma casa de shows teve um princípio de incêndio e morreram 198 pessoas. Sim, quase 200 pessoas. Então, depois disso, o que aconteceu, que a prefeitura de Buenos Aires fechou a maioria dos lugares, a gente ficou sem lugar para fazer show. Então, isso a gente tem que falar, que isso faz uma um obstáculo. Depois disso, os lugares sobreviveram, os lugares que se profissionalizaram, e portanto essa profissionalização elevou o custo do lugar. Então, hoje em dia não era como era antes, que você tinha um porão e que você fazia show, ficava com a porta. Era muito mais fácil. Também era muito imprudente. Porque eu acho que tinha um monte de riscos, de perigos. E quando você é produtor, você tem que saber. Você tem que saber que você faz um show e tem pessoas lá e pode dar um acidente. E às vezes, esse espírito independiente, de querer fazer as coisas, rolar sem ver isso, uma coisa, não é uma coisa boa. Então, eu acho que foi ruim, sim, foi ruim, mas por outro lado, permitiu que todo mundo tomasse consciência de que fazer shows é um negócio importante, tem que ser feito da maneira correta. Depois disso, é bom que você fale de cena porteña, porque Argentina é um país grande, pero que o 80% do mercado está centrado nesta cidade, Buenos Aires. Eu acho que a grande dívida pendiente que a gente tem é o desenvolvimento de um circuito que recorra às outras cidades do país. Então você tem duas coisas até agora: um país que praticamente só uma cidade e como cena de música, e outra coisa que é essa tragédia que fez que agora tem poucas casas de shows muito legais, mas muito caros. Então, se você tem uma banda nova, é muito difícil começar, é muito difícil fazer os seus primeiros shows. Quando você começa e você já ganha seu público e tal, você já passa outro nível e você já consegue. Não vou falar que chorar, que está tudo mal, que tudo difícil, porque é mentira. Você tem que trabalhar mais, então você consegue lá. Então, o trabalho que a gente pode fazer desde os coletivos, um trabalho como produtor, de organizar circuitos de shows e tal, é muito importante, porque a banda só não consegue. Então é necessário pessoas que se involucrem com isso, pensando na produção, uma produção responsável, claro, mas porque é necessário para que as bandas novas comecem a tocar, a difundir sua música, porque... E bom, e depois, do lado, isso seria do lado do show, do lado de bandas, de música mesmo, acho que a cena portuguesa nunca esteve melhor. Certo? A quantidade de bandas novas, boas, acho que é maravilhosa, sensacional. Acho que deve passar a mesma coisa lá no Brasil. Eu vejo porque estou muito em contato. Que longe, eu falava antes que a indústria discográfica estava quebrada e tal, que é certo, mas longe de ser um impedimento, acho que é uma bendição, porque tem tantas bandas novas, boas mesmo, que acho que nunca passou na história assim da Sudamérica. Bom, a primeira turnê que a gente fez foi no 2005, foi para Autorama. Claro, Gabriel Thomas, que sempre está um passo na frente de todo mundo, ele veio, falou: cara, quero fazer show lá, quero ir, eu pago as passagens, está tudo bem, mas a gente quer fazer esse investimento e tal. Depois disso, eles vieram todos os anos e a gente começou. O primeiro show foi um show pequeno, numa casa pequena, e depois a gente já consegue. Cada vez que a Autorama vem, a gente consegue fazer show em Buenos Aires e também em outras cidades como Rosário e tal. Quando começou fazendo isso, e a gente se deu conta que era legal, mas que legal, eu acho que era necessário. Para mim, eu vejo muito o negócio de integração como uma coisa necessária, por várias razões. Primeiro, porque acho que um país como o Brasil, tão grande, que o circuito de shows chega até Porto Alegre, estando Porto Alegre a 10 horas de Montevideo e Montevideo a 4 horas de Buenos Aires, eu sempre falo que o último show de uma banda brasileira tem que ser em Buenos Aires, numa turnê brasileira, está claro, porque é muito perto, não é longe não, mas sempre pensando em circuito, não? Uma banda que esteja de turnê, que toque em São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Montevideo, Buenos Aires, é muito natural, só que não é fácil essa barreira do idioma e tal. Mas acho que E a outra coisa, que quando a gente começou a trazer autoramas, todo mundo ficou muito empolgado com a banda. Você tem que pensar que aqui na Argentina, fora da música popular brasileira, o Vinícius Moraes, o Chico Buarque, todo mundo aí, não é muito conhecido nada de rock e tal. Então, a única coisa que foi trabalhada aqui foi para lá mais um sucesso. E depois, posso falar que a maioria das pessoas não conhece nada. Então, trazer uma banda de rock independente brasileira e captar a atenção do público, você coletar elogios e acho que, por exemplo, muitas bandas aqui em Buenos Aires hoje têm como referência Autorama. O Autorama é uma banda já que é influência para outras bandas. Então, esse intercâmbio acho muito, muito sano, muito, muito importante, necessário. Por sobre todas as coisas, como está a cena hoje a nível mundial, que é importante, esse intercâmbio. E a parte que não é difícil, pela distância e tal. Mas isso que a gente começou trabalhando com uma banda, a gente passou a trabalhar em parceria diretamente com o selo Monstro Discos. E a gente trabalhar os artistas do selo, a gente começou a trabalhar outros artistas como MQN, que a gente não somente fez turnê, sino editou um disco, um Ten Long Years, que foi uma coletânea exclusiva para Scatter Records. A gente lançou o disco do Macaco Bongi, a gente lançou o disco do Super Guiris, a gente está lançando o disco agora do Black Dragon Shows, e fazendo turnê de todo mundo. E ainda das bandas que a gente não lançou o disco, como Death Rocks, a gente fez shows também de Forgotten Boys, e um monte de bandas que mesmo a gente não fazer a turnê completa, a gente tenta ajudar a marcar shows e tal. Por que a gente faz isso? Se a gente não ganha dinheiro, porque realmente a gente não ganha dinheiro em todas essas turnês. Se você me pergunta como isso acontece, acontece da seguinte forma: a banda brasileira tem o dinheiro, paga as passagens, vem, a gente consegue casa legal para tocar, bons shows, e bom, assim que se começa. Mas a gente tampouco ganha dinheiro com isso. Mas, mesmo assim, a gente acredita que é importante fazer, é importante brindar o tempo e fazer esse intercâmbio. Culturalmente importante, né? Como que vem acontecendo essa troca mesmo com o Brasil, tem a parceria com o Monstro Discos, com o Mapa de Todos, várias outras ações integradas por aí, por onde o rock e tudo mais. Queria que você falasse um pouco mais, resgatar um pouco esse histórico da relação com o movimento musical independente no Brasil. Eu tenho muita, muita admiração pela capacidade de vocês de organização, a capacidade de relacionar-se, de colaboração, a capacidade de trabalho em rede. Por exemplo, a entrevista que a gente está fazendo agora, eu pelo Skype, você aqui em Buenos Aires, você, na verdade, não sei onde você está, lá no Brasil. É maravilhoso. Acho que é um distintivo que vocês têm e que é toda a diferença. Acho que acho muito legal a ideia, acho muito legal a plataforma. Eu adoraria que as pessoas aqui se relacionassem e tentassem, não falo copiar, né, mas tentar trabalhar de uma forma parecida. eu acho que é bom todo esse trabalho. Estou vinculado principalmente por Macaco Bongi, ao circuito fora de eixo. Aliás, por exemplo, eu marquei shows para Macaco Bongi agora no Primavera Sound, que eles foram lá na Espanha. Eu, sem falar que sou do fora de eixo, acho que o trabalho que a gente estava fazendo aqui em Buenos Aires, de intercâmbio e tal, foi preexistente a fora de eixo. Então, quando todo mundo começou a falar do fora de eixo, eu estou fazendo isso, né? É tudo relacionado. Talvez não estou institucionalmente fazendo login e tal, mas na realidade os resultados e a minha participação acho que é importante e que dá sustento. Uma coisa que eu posso falar, por exemplo, o que a gente faz com bandas brasileiras também faz com bandas do Uruguai, do Peru, do Chile. E tem uma banda muito legal no Peru, chamada Tiro Gótamo, que quando eles vieram, eu vi o som deles, eu falei, cara, vocês têm que tocar, vocês têm que levar o Santorama. Então eu comecei, vi os CDs do Santorama para os meninos do Tiro Gótamo do Peru, passei os e-mails, aí o Gabriel começou a falar com eles, e agora, neste fim de semana, o Gabriel está indo por terceira vez no Peru. Então, a gente está trabalhando com fazendo que a informação, os contatos passem. E isso está fazendo, a gente está fazendo todo o tempo. Da mesmo jeito, a gente apresentou pessoas do Chile para pessoas do Brasil. Tem várias turnês de bandas chilenas que aconteceram no Brasil por causa disso. Mas, insisto, a gente faz isso que você pode colocar fora do eixo, o nome que você faz, que você gostaria. Mas a gente, o conceito, conceitualmente, a gente trabalha na mesma rede, com os mesmos resultados, e talvez, mas eu sinto, e eu vou falar que eu sinto que trabalho isso sozinho, que eu gostaria que mais pessoas aqui na Argentina trabalhassem desse jeito, que eu pudesse compartilhar isso com pessoas de cidades de Argentina como Rosário, como Mendoza e tal. Eu acho que a dívida da Argentina com o Brasil e com o resto da Latinoamérica é organizar-se por dentro, organizar o circuito por dentro. Que eu sei que mesmo a gente pode fazer um monte de coisas, a gente não consegue fazer tudo. E o trabalho em rede é a melhor coisa que pode ter. Que não seja só eu que trabalho. Que tenha mais pessoas involucradas nesse trabalho. Mas, bom, eu acho que é o desafio nosso é isso. Só me deixa falar uma coisinha sobre o mapa de todos. Que o mapa de todos é um festival que a gente fez no 2008 com Fernando Rosa, que acho que coroou, que foi a cereja do bolo de todo esse trabalho, porque toda essa ideia de intercâmbio e tal a gente conseguiu plasmar em um festival com bandas da América Latina toda, de Espanha, de Portugal, e a gente deu um marco bonito, legal, institucional e tal. Então, acho que esse trabalho meu, da Monstro, do Drama, do Vives lá em Porto Alegre, acho que tudo isso ficou bonito e fez que o festival nascesse, né? Isso como falo como exemplo de que o trabalho vai crescendo, vai melhorando e você vai conquistando espaços, lugares e as pessoas comienzan a acreditar en eso, comienzan a acreditar nada. En esos valores que no se hace legal. Bueno, hablando de las bandas, los primitivos están tocando en este momento en Brasil. Tocaron el fin de semana pasado en un programa de hockey. Hicieron un show también en San Pablo, otro en Goiânia. Ontem ellos tocaron en Lions Club de San Pablo. Y la quinta-feira van a tocar en Vegas Club. Y bueno, también, en un mismo esquema, trabajando con las personas conocidas, con personas de bandas, con productores, así comenzó a armar esa firme. Y los primitivos también, ellos siempre reciben las bandas brasileiras, hacen son coelas, y bueno, ellos son particularmente protagonistas también de la tropa. Y los tormentos, que ellos también ven, ya tocaron en Brasil 3 veces, estuvieron el año pasado en Goiânia, en Goiânia Nois, y ya estuvieron tocando en San Pablo, con Torné y tal. Vamos a tocar en un show de Natal, en un festival de Natal, en noviembre. Y vamos a hacer más una nueva turné a la toda en el Nordeste. Acho que son 6 shows. Y Tormentos también, una banda que trabaja con esos valores de integración, de intercambio. Ellos reciben las bandas aquí, hacen show con ellas, ayudan a marcar shows. O sea, no es un trabajo que yo faço sozinho desde el cero. Yo consigo hacer porque tengo las bandas que hacen, ¿no? Y bueno, y Leandro que está trabajando ahora en un programa, yo fui que también que presenté a Leandro las Macaque Bongues y tal. Entonces yo fico contento y que yo todo el tiempo tratando de estimular eso, ¿no? que las personas colaboren, trabajen juntas y tal. Que bom, é isso. Bom, agradecer a participación ahí, viu, Pablo. Vamos escutar então 2 sons na sequência, linkados aí com o trabalho da Scatter Records de Buenos Aires, inclusive bandas que estão em circulação esse mês aqui pelo Brasil, o The Tormentos com Wide Waves, e depois a gente escuta os Primitivos com a música La Combinación Perfecta. Esse é o Ligue os Pontos. Ligue os Pontos. We'll be right back. Isso aí, esses foram os Primitivos com La Combinación Perfecta e antes o De Tormentos com Wide Waves, uma das que fazem parte aí contextualizadas nesse bloco sobre a Scatter Records, lá de Buenos Aires. Bom, é isso aí, a edição de número 9 do Liga os Pontos vai chegando até o final. Eu, Jovem Palerosi, agradeço aí a compreensão de todo mundo nessa edição gravada. A próxima edição será no dia 29 de setembro, ao vivo. Então acompanhem e façam parte dessa produção também. Conheçam mais sobre a Rádio Fora do Eixo no foradoeixo.org.br/rádio ou mande e-mail também, se comunique com a gente no webradiofd@gmail.com. Legal lembrar também aí a produção de Paula Bainha e do Leandro do coletivo Buenos Aires Experimental e agradecer todo mundo aí, todos os trabalhadores aí do Centro Multimídia Fora do Eixo, mais especificamente da Rádio Fora do Eixo. É isso daí. Continuem na sintonia. Até mais. Valeu. Rádio Fora do Eixo apresentou Ligue os Pontos. Todo circuito conectado ao vivo.